FM Estéreo Classe A. CYC 695, frequência de 99.5, canal 256. Secretaria Municipal de Turismo e Comunicações, Poços de Caldas, Sul de Minas.